Hoje é o tema da nossa palestra, do nosso comentário, que eu gosto de dizer assim, que é o comentário do Evangelho, é a respeito do poder da fé. Está no capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Mas o que seria a fé? Às vezes, nós questionamos, né, nos momentos mais difíceis da nossa vida, essa fé. Questionamos os outros, quando também está um momento de sofrimento e não tem muito entendimento a respeito disso, a gente questiona. Qual o significado dessa palavra? O que o dicionário nos diz? O dicionário nos diz que fé é uma crença religiosa. Já em Hebreus, nós encontramos a seguinte frase: o firme fundamento que se espera e a comprovação daquilo que não se vê. E se nós pensarmos bem, realmente a fé é algo abstrato. E Jesus, em muitas das passagens dele, das curas que ele fazia, ele sempre salientava o seguinte, quando as pessoas iam agradecer, ele falava assim: a tua fé te curou. Então, tudo é relacionado, né, com a nossa fé na nossa caminhada terrena. Tem uma passagem aqui, eu vou ler só o último parágrafo, porque ele é extenso, no capítulo 19, de Mateus. No Mateus 17, versículo 14 a 20. Que ele fala assim, ó: pois em verdade vos digo, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus capítulo 19, versículo então de 20 a 14. O que, que Jesus, em seus ensinamentos, sempre ele usava, normalmente, né, ele usava alguma coisa da natureza para explicar, né, os seus ensinamentos. Então, ele usou, nesta passagem, o grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente bem pequenininha, que tem como diâmetro, a medida dela, 1,5. Mas quando essa árvore cresce, ela alcança até 3 metros de altura. Ficou uma árvore, né, assim, robusta, frondosa, né, uma árvore grande. O que ele quis dizer nesse ensinamento? Mesmo que as pessoas... Alguns nem têm fé, às vezes, porque a gente ouve pessoas dizer que não acreditam em nada, né? Mesmo que a fé das pessoas ainda seja muito pequenininha, mas ele comparou com o grão de mostarda, que pode se tornar uma fé, assim que nem a árvore cresceu, a nossa fé pode se tornar uma fé poderosa, né, que é capaz de enfrentar qualquer dificuldade. E o que, que ele quis dizer de transportar uma montanha para outra? Ele não quis falar isso se referindo à terra, mas sim às montanhas das nossas dificuldades, às montanhas dos nossos sofrimentos. Que se nós tivermos fé, se nós acreditarmos, se nós confiarmos neste Pai bondoso, com certeza nós vamos vencer essas dificuldades. Comparando a fé com confiança, quando nós conhecemos uma pessoa, seja um relacionamento que for, sempre tem um tempo para a gente confiar naquela pessoa. A gente precisa conhecer, a gente precisa ter um relacionamento mais estreito, vamos dizer assim, mas para a gente confiar, porque tem umas pessoas que sempre são as mesmas, mas ainda tem pessoas que um dia agem de uma forma, outro dia agem de outra, e aí é difícil da gente confiar, né? Então, precisamos ter essa confiança, né? Quando a pessoa nos transmite esta seriedade, esta verdade, a gente pode confiar. As pessoas são mutáveis, mas as leis de Deus não são. As leis de Deus são imutáveis. E como que será que está o nosso relacionamento com Deus? O que que nós fizemos para que aconteça essa ligação mais estreita? É uma coisa que a gente deve refletir, porque a gente sabe que Deus está sempre presente na nossa vida. O poder da fé, acredito que seja algo possível. Mas a gente tem que agir de acordo. A gente tem que fazer com que esta confiança íntima se estabeleça dentro de nós. Mobilizar esforços para que isso aconteça. E como que nós vamos fazer isso? O hábito da oração, a certeza que nós nunca estamos só. Nós temos sempre o amparo da espiritualidade. Emmanuel diz num livro, numa das obras dele, muito interessante a frase que ele coloca, porque ele diz assim: ter fé é guardar no coração a certeza da iluminação de Deus. E ela não vem pronta. Essa fé nós vamos adquirindo a cada dia da nossa vida, estabelecendo essa confiança, estabelecendo esse elo com o nosso Pai Maior, a cada dia, através da nossa prece, através das nossas ações, tudo aquilo que agrada a Deus, com certeza vai estreitar esse relacionamento. Porque aqui na Terra não há estabilidade na nossa vida. Aqui não tem, não é um estado linear. A nossa vida aqui é com ondas de sofrimentos e alegrias, sofrimentos e alegrias. Nunca para baixo, mesmo com sofrimento e alegria, sempre em direção para o alto. É assim a nossa vida aqui na Terra. E muitas vezes a gente se queixa dos momentos de tristeza, com certeza, quem é que quer passar por momentos de tristeza? Mas acontece que quando nós estamos tristes, é quando nós despertamos para a melhor receita íntima para esta fé, para termos essa confiança da presença divina em nossas vidas. Quem tem fé nunca está desamparado. A confiança em Deus não gera uma imunidade de coisas ruins, não. Não é porque nós confiamos em Deus, temos essa certeza que Ele está conosco, que nós não vamos passar por momentos difíceis, que nós não vamos passar por coisas ruins. Mas esta fé, ela gera uma consolação interior. Porque a gente tendo a certeza, assim, de que Deus está conosco, e que amanhã é um outro dia, e que Ele provê tudo dentro do nosso merecimento, né? E dentro daquilo que nós mesmos preparamos para a nossa vida, porque a gente que prepara as coisas para nós, né? Então, a fé tem este poder. E isto é a fé. Às vezes, no momento de doença, a pessoa recebe uma notícia de uma doença grave. Já aconteceu comigo, quando eu cheguei aqui em Flores da Cunha. Eu estava aqui, acho que há uns 10 ou 15 dias, fui diagnosticada com câncer. O que eu vou dizer para vocês? O primeiro impacto foi um pouco difícil. Mas eu cheguei em casa e disse para o meu marido assim. Mostrei os exames para ele e falei, com licença que eu vou chorar. Aí eu fui, chorei, fui para o meu quarto, chorei, porque os outros não têm que ouvir, né, o estado assim, emocional da gente. Quando eu saí do meu quarto, eu disse para ele assim, estou pronta para ir à luta. Isso não vai acabar comigo porque eu vou ser mais forte que essa doença. Eu vou vencer isso. Fiz o tratamento necessário, continuo fazendo e estou muito bem e muita confiança em Deus. Porque eu tenho certeza. Assim, o que poderia acontecer? Eu morrer. Mas se nós não vamos morrer um dia? Então, por que vamos nos desesperar? Vamos viver bem os dias que nos restam e confiar nesse Pai maior que está sempre do lado da gente. Né, pessoal? É a melhor coisa do mundo. É dar a volta por cima. E é isso que a gente tem que fazer. Porque Deus está sempre conosco.